Ele já está fora do solo, está mantendo a vertical da linha mar, modo autorizado, aproxima para o Pax 3. Sim. O objeto mensagem 20, 20 graus, 129, autorizado a decolar, precisa no zero. Autorizado a decolagem, web mensagem 20. O hotel de Cazulu, à esquerda do estão no 7, está livre e aproximação, é porta setor norte. Na perna, que seria a perna do vento, estão no zero. Livre à esquerda da cabeceira no 7, setor norte, hotel de Cazulu. Sou em Salvador, boa noite, 56, ponto cara pra cá. 856, ali mantém, cabeceira no zero. Ali mantém, 856. BR para o gate 09. Bom, para o gate 09, ingresso parte principal da rota 3894. Livre, confia a posição? Livre, acionamento e contato. Jorge Cabral, visual, 2090 graus, 149, reforço solo controlado da base. Reforço solo da base, nosso abraço. 3 horas e 40 minutos. Céu até papá, autorizado táxi até o ponto de espera para o... Autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1, Índia Alfa no ponto de espera, chame torre, frequência 198, decisão 95, altímetro 1007. Informo que é um Airbus 320, taxiando até o gate 09, passar a sua frente. Então, Delta Papá, aqui é Paco, Mundial. Para a torre 18, Paulo, 95, 500, ajuste no 007. Delta Papá. Delta Papá, bom voo. 2-0, decolado em controle no 0-8. 2-0-8, bom feriado. Agenda. Oi, parceiro. Joia, um abraço. Abraço. Controle, muito boa noite, web 6720. Objeto 6720, boa noite, contato radar, saída da Elida Bridge, suba para nível 360. 360, da Elida Bridge, podemos voar da Elida presente? Cruzado da Elida presente, objeto 6720. Foi da Elida, 6720. Papa Tango, Serra, Tapapá, norte de ponto de espera. Hotel, Papa Tango, Serra, Tapapá, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Cabeceira no zero, Serra, Tapapá. Dando solo de 1,6 no corte de frequência, tá? Ona. 1601, autorizado puxa acionar, pode para ataque. Livre puxa acionamento pelo nosso táxi, 1601. Atango até o Escazulu. Irá taxiar até o pátio 3. Via Alfa Aquilo. Nós casamos, aguarde um instante. Pushback acionamento 3897, permanece com a tango no 5. 3897, prossiga. Ah, totalmente pronto aqui, não, 0 5 senhora. 3897, autorizado, puxa acionar, reporte para ataque. Vamos na pronta, autorizado, ingresso, fecha acompanhando, bom, tudo bom, né? Salvador, Marinha 5053, pitou a 500 pés. Exato, é colapso no zero. Decolagem, Serra, até o papá. Marinha 5053. Temos o Lugol, centralizado, direto destino da presença. Já, puta. Xanar 6201, nós Flame Recife em 125, 1 no secundário, 1 no 3325. 251-3325, Controle Salvador, boa tarde, Gol 1856, passa 2 e 700 na sua escuta. Gol 1856, acione código 5066. 5066, Gol 1856. Zulu, qual o PAB? 05, QNH 1007, chama a torre 1895 para decolagem. Boa tarde. É. Autorizado, 370 com o sinal, 1856. 370, obrigado. Salve, Salvador Oxenero, 6314, informação Tango, 360 Petrolina na 8. Boa tarde, Casulo, tá pronto? O Xené 6259, confirme. 6314. 220, controle do 0.8. 0.8, bora. CLA. Papá, decola da 1.0, cruzando 1.210, tá com. Sierra Del Papá, contato radar, saída Conde, suba para o nível 090. Saída Conde ao 90, Papá. Marinha 5053, informo Papá 31, sendo a colagem no 7, né, que eu espero que você. Gente, não tem seu plano aqui, chamarei para a cópia. Obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, voo Funa 940, cliente da Dano. Confirme que chamou o sol. Gol 1940, esquente da Tango. 1940. Xané 6314, pronto, cópia. Pronto. Pronto, 6314. Oxana 6314, autorizado Salvador para Petrolina, nem veio 340 via Presolo 20, após Petrolina, decola pistão no 0, primeira curva esquerda, saída a Momo, após Flock, transponder 516465, controle 120.8, corrigindo, transponder 5165. 120.8. 1-0, com curva esquerda, vamos flop, depois eu pergunto 2-0, Petrolina. 5-1-6-5 na caixa, 2-0-8. Oxana 6314, correto, autorizado, correção. Reporte pronto para puxar, você não é confirmando, já pronto? Já havia reportado, tá pronto. Confirme o portão que se encontra. 8. Sente autorizado o posicionamento, reporte para ataque. Correção, aguarde um minuto para iniciar o posicionamento. Há uma aeronave no gate 1-1 para iniciar o táxi. Ok, então entendi. Após a passagem da aeronave está no 1-1, está autorizado, Xanem. O Xanem 6314, afirmativo, em coordenação com a equipe de solo, após passagem do Boeing 737 da Goa, sua retaguarda autorizada a iniciar o push. Solo, Gol 1601 para o táxi, POV 1060, autonomia 3 horas e 42, alternativa. Gol 1601, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1, Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 118.95, altímetro 1007. Informa que é uma aeronave no gate 05 que está realizando o push. Ciente, após a aeronave 05, vai seguir o táxi via parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera da 1022.95. Gol 1601. Confirme a autonomia alternativa? Gol 1601. Para o táxi, está 3897. Estamos com 222 a bordo, são 4 horas e 10 minutos, alternando o Galeão. Para o Nordeste, evitando sobrevoo da base aérea do Salvador. Gente, vai iniciar o hotel, Oscar. espera até o gate, até o. Pelo, vindo do gate 1-1. Passar na sua frente após prossiga. Gente, aguarda a passagem do colega da Gol na presente posição, 3897. Fala 3897, no ponto de espera, chame torre, frequência 1-1, decimal 95, altímetro 1-007. 3905, com 1007, um bom feriadão pra senhora. Paulo Salvador, Gol 9940, quente da Santa. Bom, 9940, autorizado Salvador para Guarulhos, via o peso 16, nível 360, decola pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda, após bridge, transponder 5162, controle 120.8. Autorizado Guarulhos, nível 360, upper Zulu 16, decola da 10 com curva à direita, saída da Euleda, bridge, transponder 5162. Controle 1208, voo 1940. Voo 1940, cotejamento correto, é após pronto para puxa acionando. Encontrará quando pronto, voo 1940. Solo, boa noite, voo 1567. Está na posição 2, puxa back acionamento. Voo 1567, aguarde para iniciar, puxa acionando. Na exposição, 567. Sim, quem chamou o solo? Firme. Tem aqui dentro do Charlie, ciente da informação Tango? Papai Juliette, Alfa Sierra, chegada Mari, desça e mantenha nível 1-1-0. Escuta do sol? Tem aqui dentro do Charlie, confirme se eu estou de sobrevoo? Aqui da Tachara, aguarde pra copo. Torre Salvador, bom dia. Eu vou, boa tarde. Eu vou 1601, 301, boa tarde. Autorizado a linha de colapso 1-0-20-090 graus 149. E a linha de colapso 1-0, vou 1601. Salvador, autorizado, 1-90, tem condição de pouso na 35. Zulu Novembro, chame Torre Salvador na frequência 118, decimal 95. 895. Zulu Novembro, Torre. O sobrevoo já foi realizado aqui, esperando para que o já foi tratado para o retorno. É, transmissão entrecortada, confirmando, vai prosseguir sobrevoo para o sul. Não, o sobrevoo já foi realizado, eu queria retornar para pouso. Ou na 35 ou na 17, eu não sou melhor que o senhor. Exoloan, livre circuito pela direita 1-7. É porta de base para final 1-7. Exoloan, velho. Circuito pela direita, é porta lá para a final 1-7. O Exoloan está a critério, ok? Pista 35 ou 1-7, confirma. É, vai para 1-7 mesmo. Muito grato. Bom, 1567, após passagem do Airbus 320 da Oceania, a sua retaguarda, autorizado iniciar a puxa e acionar em coordenação com a equipe de sol. Ok, após o Oceania, autorizado no 567. Confirma, senhor, ali mantém? Ali mantém, cabeceiro no zero. Tô... mantém a cabeceira no zero, tá precisando de 900. Número 01, decolada aos 27, controle 0208. 1208, controle, voo 1601. Prevoo local, praia do Forte, mantendo 500 pés. Decola pista 1-7. Mantendo proa nordeste. Transponder 0157, controle 120.8. Aguarde. O Cruz Serra Lima vai atingir 1-0-0. Já está chegando com o atendimento correto, confirme pessoas a bordo. Tchau, Leda, Brito. Yankee Delta Charlie para acionamento, táxi, chame torre, frequência 1-8-95, altímetro 1-0-0-7. O Kilo Serra Lima? Afirmo, desça e mantenha nível 070. Positivo, 070. Controle Salvador, voo no 601, passando agora 2.510, saída da Elda da Brite. O meu Oscar Bravo, aguarde um minuto para cobrir. Boa tarde, livre acionar, contato. Voo no 601. Gol no 601 no contato radar, saída da EL, suba para nível 360. 360 no 601. É 397, 0090 graus, 149, passando a quilômetro 0. Tangente 100, 090, 300, 900. Exo 9, visual de base para final, autorizado pouso, pista 97, 0090 graus, 149. Foi autorizado, né? 601. Meta, gol no 601. Denunciado, mantenha a guarda. Autorizado Salvador para Serra Juliette, Novembro Yankee. Mantendo 500 pés, decola pistão 97, proa Nordeste, transponder 0165, controle 120, decimal 8. 7 inicialmente? Viu que estou no 7.0 graus, no 9.0 graus, agora para o norte, em Santa Tiago, forma 3.1, curto final no 7. Alfa, Sierra. Livre Cortex. Sim, via Upesu 1-6, nível 360, decola pistão 1-0, primeira curva direita, saída da Eoleda, após bridge, em bridge intercepto Upesu 1-6, transponder 5154, controle 120, decimal 8. Vira Serra Lima. Enche, mantenha 050, Serra Chaiás. Enche, desça para 4.000 pés, ajuste permanece. 1-0-0-7. 0007 de 0903 graus, 149, autorizado a colapso do 0. Exo 1 Novembro, solo aos 3-1, autorizado a tec-tec, taxiamento, com corte de frequência patina. Autorizado Delta presente, 3897. Obrigado, voando da Elta, 3897. Correio, Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, esperando a decolagem 3-2, proa, nordeste, dentro do litoral, controle 2-0-2-1-8. Charlie, graças, você volta. Fica bravo, proa nordeste, vento 090 graus, 159, autorizado a decolar. Gravado. Controle Salvador, é o Papatango Yankee Delta Charlie. Boa tarde. Papatango Yankee Delta Charlie, boa tarde. Mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés, em condições correção na escuta permanente do controle. Charlie. Papatango Juliette, Alva Serra, desça para o nível 050. Oscar Bravo. 1-5-6-7, autorizado táxi até um ponto de espera, via Índia, Alfa, no ponto de espera, chame torre, 1-8-9-5, altímetro 1-0-0-7. Índia, Alfa, ponto de espera, 1-8-9-5-0-0-7, obrigado, boa noite. 1-4. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, desça para 2.000 pés, autorizado LS, que foi pista 1-0, reporte estabilizado. 2.000, vai reportar estabilizado, Kilo, Serra Lima. Controle Salvador, Papa Romeu, Mestre Cabral. Romeu Oscar Bravo, 1 a mil pés, mantenha-se em condições usuais, escuta do controle. Bravo. A linha decola 1567. Terra Hotel Yankee para sequenciamento, curva esquerda para o 0110, limitado pelo curso do localizador. Sequenciamento 010, limitado pelo localizador do hotel. Capitão do Céu Hotel Yankee, desça para 3 mil pés, ajuste permanente. 3 mil pés, o Céu Hotel Dono 776, aciona a identificação chegada a mar e desça e mantenha 050. Solo, dono 940, posição 10. Dono 940, autorizado o Xenai, pode para ataque. Aeronave 406, está no centro de afirmativo. Desculpe, eu tenho informado, é um helicóptero, comprou Nordeste. Tá 2 milhas Nordeste, comprou Nordeste. Tem dois? Afirma. São dois? Dois helicópteros. Voamos a 500 pés, comprou Nordeste, a Nordeste do campo. Ok, tá iniciando então, no 567. Sim. Posição 9 horas, Papá, Papá, Juliette, Alfa, Sierra. 30, Controle de Salvador, tá 3897. É, você tá passando o nível, vai passar o 110 agora? Pode aprovar. Bridge, senhor. São 3897, aguarde a transmissão. Gol 1601, chame centro na sequência 1251, alterna 13325. 1601, vai chamar o 135 agora no 251, 3325, 601. O Kilo Serra Lima interceptou o localizador. Gente, complete final, chame torre 1895. 1895, Lima. 567, decolado 37, controle 20, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Torre, o Kilo Serra Lima. Kione, código 0132. Se possível, dá presente e abandona aqui pela esquerda para a 17. Presente, cancelado 37, aponta para a final da 17 pela direita, e o Serra Lima. Positivo. Chamará a base pela direita, 17. Controle, boa noite, gol 1567, decolou passando 2000. Papa Tango, Sierra Hotel Yankee, informa o novo limite magnética 120 de 5. Pico 120 para Sierra Hotel Yankee. Passou 368, está aprovando 362, ajuda a dar uma. Gol no 567, contato radar, saída árvore, suba e mantenha nível 360. 360 na árvore, 567. Oscar Zulu, prossiga. Gente, frequência livre para coordenação, Telegram. Papa Tango, Céu Hotel Yankee para interceptar o localizador, curva direita, proa 120. Curva direita, Yankee, para o localizador. Pan 3897, chame centro 1251, alterna 1-3325. 251, 1-3325, vai ser bem clareadão. Girando o final da 97, baixar travado pelo Serra Lima. Ah, autorizado pouso, pistão 7, pistão 9, 0 graus, eu não sei como acho que você é. Lima. Serra Ciente, completo final do procedimento, chame torre 1-1-895. Autorizado o táxi até o ponto de espera via parte 1, 1 no Índia Alfa no ponto de espera de Amitô e frequência 1118.95, altímetro 1007. Informa que será o número 2 para decolagem. A sua frente seguirá um Boeing 737 da mesma companhia. Gente, consegue parte 1, Índia Alfa como número 2 após o Boeing da companhia. Voo 1940. Fala, voo 2, para o táxi. Voo 1273, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, um ponto de espera chame torre 1-1-8-95, altímetro 1-0-0-7. Índia Alfa, chame 314, chame centro Recife na frequência 1-2545, alterna 1-2685. 2545, eu tenho a minha prisma para. Controle de salvador, libera o céu da descida para a descida. Confirme. Descida para a descida, tanto em contato de contra-vigor. Quer o Yankee, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, que foi pista 0, ajuste permanece e reforço estabilizado. Quanto está estabilizado o céu da descida, autorizado 2.000. Gol no 776, desça para 4.000 pés, ajuste na 007. Baixada de travado, Juliette Alfa Serra, Bloqueou 372. Juliette Alfa Serra, 20.00 graus, 131, autorizado voo, visto no zero. Pode confirmar aí, tá com poste ruído de fogo. Confirmando, autorizado pouso, Juliette Alfa Serra, 20.080 graus, 149, visto no zero. Pouso autorizado, visto no zero, Juliette Alfa Serra. Alta aí, estabilizado. Estabilizado, Alta aí. Complete final, torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Alta aí. Tem, que eu estou esperando. Salvador, boa noite, é uma papa do Serra da Yankee, estabilizado na final da 1-0, minha LSX-8. Serra da Yankee, ciente, continua a aproximação, aeronave alinhando para decolagem, com a mariposa de Serra. O Golo 273 considera autorização de alinhar, mantenha o ponto de espera guardado. Uniforme. É como é que eu acho que aguarde um minuto para confirmar. 1-3-5-3. Como é que eu acho que...